arrochando comigo assim. Vem, vem, vem, vem. Portal do Arrocha. Perdão, mas eu vou embora. Não dá mais, já acabou. Eu sei que chegou a hora. É o fim do nosso amor. Há muito tempo eu tento te falar que não penso mais em nós. Eu tenho medo de te fazer chorar e esse medo cala minha voz. Fazer amor já não tem mais prazer, pois já não existe um sentimento. Eu não sentia nada, só fazia por fazer. Na verdade, com outra tá meus pensamentos. Então pra que viver de mentira, se é tudo ilusão? Não encontrei outra saída, por isso eu tomei essa decisão. Todo mundo uma voz só, assim, assim. Desculpe, amor. Quem sabe canta. Desculpa, não foi minha culpa, simplesmente acabou. Oh, oh, oh. Eu vou embora, amor, eu vou embora. A mala já está lá fora, o nosso amor já acabou. Oh, paixão doída, simplesmente paixão. Vem arrochando todo mundo assim, vem. Cantando e arrochando, cantando e arrochando. Vem, vem, vem. Fazer amor já não tem mais prazer. Quem sabe canta? Pois já não existe um sentimento. Sim. Eu não sentia nada, só fazia por fazer. Na verdade, com outra tá meus pensamentos. Então pra que viver de mentira, se é tudo ilusão? Não encontrei outra saída, por isso eu tomei essa decisão. Todo mundo uma voz só assim. Desculpe, amor. Desculpa. Não foi minha culpa. Simplesmente acabou. Oh, oh, oh. Eu vou embora, amor. Eu vou embora. A mala já está lá fora. Nosso amor já acabou. Quero ouvir, quero ouvir. Desculpa, amor. Quem sabe canta? Vem cantando e arrochando, cantando e arrochando assim, assim. Não foi minha culpa, simplesmente acabou. Nosso amor, eu vou embora, amor. Eu vou embora. A mala já está lá fora. O nosso amor já acabou. Ô, oh, paixão doída. Os homens sem sentimento. Quem te faz sofrer tá aqui, viu?